Senhor, em seu santuário, com corações abertos, em seu altar, na beleza da criação, sua glória é tão clara. Em cada som do vento, vamos adorar. Louvai, oh louvai, a Deus nosso Rei. Com trombetas, harpas, vamos exaltar. Tudo quanto tem fôlego, cante com fé. Louvai ao Senhor, vamos nos entregar. Louvai com o adufe, a flauta soar. Com instrumentos de cordas, vamos celebrar. Seus atos poderosos enchem o meu ser. Na dança da vida, em ti vou viver. Louvai, oh louvai, a Deus nosso Rei. Com trombetas, harpas, vamos exaltar. Tudo quanto tem fôlego, cante com fé. Louvai ao Senhor, vamos nos entregar. Címbalos sonoros ecoando em louvor, altissonantes vozes glorificando o Senhor. Na presença do Altíssimo encontramos paz. Tudo quanto tem fôlego em adoração se faz. Louvai, oh louvai, a Deus nosso Rei. Com trombetas, harpas, vamos exaltar. Tudo quanto tem fôlego, cante com fé. Louvai ao Senhor, vamos nos entregar. Louvai, oh louvai, a Deus nosso Rei. Nosso Rei. Com trombetas, harpas, vamos exaltar. Tudo quanto tem fôlego, cante com fé. Louvai ao Senhor, vamos nos entregar. Louvai ao Senhor, em cada respirar, em cada momento. Vamos proclamar com amor e alegria, unidos em um só. Tudo quanto tem força.